si protegge, supera ogni da força sprinta. Seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Evandrinho, qual foi a boa dessa semana? Cara, na verdade, a boa da semana passada, que acabamos esquecendo de colocar no último cast, não sei por que motivo, foi que eu vou te mandar fotos para colocar no podcast. No podcast, tô louco. No post. E daqui a pouco vai tocar um áudio pra exemplificar pra galera. Mas eu fui cortar meu cabelinho, porque está muito calor. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Quando você vai falando, eu já vou criando o post aqui. Tudo multitask nessa porra. Sim, já te mando. Aguenta aí, enquanto eu conto. Vou procurar o link aqui. Aí eu fui cortar meu cabelinho, porque é muito calor. E eu, pelo menos uma vez por mês, quando, mano, tá calor e o cabelo tá meio grande, eu já começo a incomodar foda. Sim, sim, sim. Aí eu vou lá e corto. E eu corto num lugar muito, muito, muito tigre. As duas fotos que você me mandou no Zap Zap anteriormente, não é isso? Exato. Se você abrir a nossa conversa, vai estar lá. Já tô abrindo. Então daí você vê que ele é um lugar muito, muito, muito tigre. Lembrando novamente que tigrismo não significa classe social. Não é um lugar de pobre ou de rico. É um lugar que você vai lá e tem, por exemplo, placa na parede. Não cortamos fiado. Tem também o famoso só Deus pode me julgar. Tem outra placa escrito, enganar o próximo é fácil, difícil de explicar pra Deus. É, exatamente. Então, é um lugar... Quando eu postei no Twitter também essa foto, e a turma falou, porra, aí sim, roots pra caralho, eu também quero cortar num lugar assim, não sei o quê. Pô, era assim que eu cortava o meu cabelo, velho. Não, exato. Era no Brasil, era assim. Essa história que eu vou contar é boa por isso, porque às vezes a gente fala tigrado e tem gente que não entende a brincadeira e acha que a gente tá zoando quem é pobre ou quem mora na favela. Cara, eu morei minha vida inteira na periferia, mano. Eu moro até hoje. Então, aí, ó, conjunto era clássico. O Izzy sempre fala, o Juras também. E aí o que acontece? Lá quem atende é um casal muito brother, que quando eu mudei, eu falei, porra, preciso achar um lugar roots pra cortar o cabelo. Um lugar honesto. Uhum. E aí eu encontrei esse cara e sempre cortei lá desde que eu mudei. Faz mais de 2 anos já. Todo mês eu vou lá e corto. E ele cobra a bagatela de R$10 para cortar o cabelo. Só que o que eu acho maravilhoso de cortar lá é que eles são evangélicos. E de novo, claro. não zoando a religião de ninguém, nem nada, tererel. Mas é curioso você ver como essa galera leva as coisas na vida, leva a vida também. Eles têm um certo. Eles têm uma. Assim, não tô querendo ofender nossos brothers evangélicos, mas existe uma certa corrente de superstição. Exato, exato. Tem tudo. Tipo, cara, toda vez que eu vou lá tem alguma história. Que o irmão comprou o carro. Eu iria só pela história. Sim, é muito maneiro, muito maneiro. E aí, o que aconteceu 2 semanas atrás foi justamente isso. O cara não tava, né? Normalmente quem corta meu cabelo é o marido da mulher. Ela tava sozinha. E nos empreendedores, na verdade. Sim, sim, eu acho muito bom. Porra, eu fiquei mó feliz o dia que eu fui lá e o cara tava contando que eles conseguiram pagar a casa, tipo, 1 ano antes do planejado, tá ligado? Foda. Isso é muito maneiro. Você vê que a pessoa dá um trampo e consegue as coisinhas dela. Isso é muito massa. Isso é muito aí, tava sozinho, cortando o cabelo de um tiozinho. Que inclusive tá nas primeira foto que eu te mandei, eu acho. É. Aí, beleza. Ela terminou de cortar o cabelo do tiozinho, eu fui lá. Aí ela, nossa, eu não gosto de cortar cabelo com a tesoura. Porque corta meu dedo tudo, ó. Eu prefiro a maquininha. Aí ela mostrou a mão dela tudo cortada, né? Porque tá dando aquelas lascadas com a tesoura. Aí eu já não sei, nunca fui cabeleireiro, não sei se realmente tem essa dificuldade em cortar com tesoura. Nossos belos cabeleireiros aí, por favor, se manifestem. Então, aí chega a parte boa da história. E ela começou a contar uma história de que tinha entrado uma mulher que estava possuída pelo demônio e tentou matar o marido dela do nada, mano. Aí eu, filha da puta... Peraí. A mulher... Deixa eu ver se eu entendi. A mulher que entrou tava possuída e essa mulher que tá possuída tentou matar o marido. Exato. Aí a mulher do marido, a mulher dona do lugar aí e tal, que cortou meu cabelo no dia, começou a me contar essa história. E eu, muito, muito filha da puta que sou, o que que eu fiz? Saquei do celular que tava no bolso e comecei a gravar o áudio. Da conversa, eu conversando com ela, tentando entender o que que tinha acontecido. E aí, tem esse áudio aí, a gente mandou pro nosso editor, o melhor editor do Brasil, o Juliano. E ele vai botar pra tocar pra gente dividir esse momento com a galera. Mas peraí, ele tava aqui trabalhando. Não tinha ninguém na hora. Tava ele e ela. Eu tava aqui. A mulher entrou e pegou a tesoura. Eu tava tocando ele. E essa mulher na fumeira. Nossa, aí o demônio chegou e entrou nela. Entrou, ela parou ali, ela começou a xingar ele. Mas como que você sabe que foi o demônio? A gente sente, né? Eita. Ela começou a se entortar, a falar grosso. Eita, nós. Ela veio aqui e pegou a tesoura, ele não quer nem que eu comento isso. Daí eu tava tocando meu órgão aqui atrás. Daí comecei a paz, eu vos deixo, falou, ô Salvador. E comecei a cantar, e ela com a tesoura na mão, a luta dele. Ele lutou com a mulher. Ô, louco! Ela catou a tesoura assim, e veio pra cima dele. Daí ele pegou e segurou na mão dela. Então, aí é o demônio. Jogou. Nossa. Ela jogou, daí quebrou a ponta da minha tesoura, e ela tá pegando. Mas eu só consigo cortar com a tesoura, eu já tenho que pegar a tesoura. É, mas é bom lembrar que essa tesoura foi tocada pelo demônio. Misericórdia. Aí por isso que você tá se cortando. Toda vez eu me corto. Por isso que você se cortou aí, talvez. caralho. Então ela tava explicando. Não, é bom. É bom porque ela fala assim. Não, aí ela pegou. Eu tava tocando o hino e aí ela entrou e pegou essa tesoura. Aí eu falo, eita. Tipo, eita, é muito foda, tá ligado? Aí eu falei, então, é por isso que você tá cortando o dedo, a tesoura tá com um demônio. E ela não, tipo, ela não fez objeção sobre a minha observação, tá ligado? A teoria é válida. Exato, ela realmente acha que é uma teoria válida que a tesoura tá com um demônio, tá ligado? Então, tipo, foi na hora, ela riu, no final ela riu também e tal. Mas, cara, é o que você falou, esse pessoal que vive, acaba vivendo em função da igreja, é muita superstição pra tudo, sabe? Se eles conseguem alguma coisa, foi porque Deus ajudou. Se eles não conseguem, também Deus tá envolvido. Tudo Deus tá envolvido. Uma vez o cara começou a contar que o filho dele era o capeta na escola, que batia nas crianças, não sei o quê. Aí ele, mas isso aí é falta de Deus no coração. Tipo, é muito... Tudo tem isso também. E, tipo, eu não tô... A gente não... eu quero deixar claro que a gente não... A ideia não é zoar os caras. Tipo, eu entendo. É curioso. A gente não é da religião, né? Então a gente acha curioso. Ele tem o mundo de outra forma. Eu entendo bem porque eu já fui... cristão evangélico, a minha família, eu vivi nessas comunidades, justamente essa comunidade tipo periferia, a igrejinha pequena, cristã, meu pai foi pastor de uma igreja como essas por muitos anos, então eu entendo e eu consigo assim, por mais que eu não seja mais da religião, eu consigo entender e me identificar, porque minha mãe, a minha própria mãe, olha, já apareceu aqui tantas vezes no MPB, fã do Ken Reeves, inclusive eu quero levar ela pra ver o John Wick e aí gravar a resenha dela aqui pro MPB. Caralho, seria foda. Ela vai curtir pra caralho. Inclusive, eu tô livre hoje, eu acho que eu podia dar um pulo lá na casa dela, levar o Blu-ray e assistir, seria massa. Faz o MPB em vídeo, introdução do MPB em vídeo. Então, eu não tô zoando a galera que tem essas... tipo, eu digo superstição porque é o nome disso, né? Aquela crença de o cara ter um medo dos espíritos e tal. Mas é a forma como ele leva a vida dele, não tá machucando ninguém também. A minha mãe, por muitos anos... Hoje em dia, minha mãe já não é mais tanto assim. Mas por muitos anos, era isso. Cara, o áudio que você me mandou, eu conseguia ver perfeitamente a minha mãe falando sim, aquilo. Sim, não, e de novo, não é que tá errado ou que tá certo, é que simplesmente pra gente que não é da igreja, não tá inserido nesse meio, é muito engraçado, tipo, é diferente. É o engraçado de você falar, porra, é foda, né? Como no Brasil tem tanto tipo de religião diferente, como as pessoas acreditam em coisas diferentes. Não, e no Brasil existe um sincretismo religioso, não sei se você manja o que é isso. Isso é muito comum em vários países em que pessoas de várias etnias diferentes e backgrounds culturais diferentes coabitam, né? No Brasil a gente tem a cultura europeia e tal, né, dos nossos colonizadores, e a gente tem também a cultura negra por causa dos escravos e tudo mais. Em alguns países, tipo na gringa, né, aqui fora, no Canadá, nos Estados Unidos, não existe essa mesma mistura. O pessoal, vem uma massa grande de imigrantes e eles têm a tendência de ficar ali na deles, vivendo nos núcleos deles, mantendo a língua deles viva e tudo isso, né? E aí o que acontece é que a religião deles permanece bem separada das outras religiões. No Brasil, no entanto, a gente se misturou tudo, tem toda aquela miscigenação tanto racial quanto cultural, e isso acontece com as religiões também, então você vê muita influência das religiões afro-brasileiras em uma certa vertente do protestantismo brasileiro. Eu acho que isso eles chamam de o neopentecostalismo brasileiro, e tem muito esse foco nas entidades, nos espíritos. Você assiste a rede, como é, a Record de noite, porra, e aí tem lá os caras falando, ah, meu amigo, minha amiga, os velhos pastores, o Zé Pilintra, o Tranca Rua, o, né, os tal dos nomes. Cara, eu acho maravilhoso esses nomes, né, mano? Tranquilo. E esses nomes vieram... Pô, Pombagira, cara. Pombagira é maravilhoso. Me corrija se eu estiver errado, mas esses nomes são cooptados da cultura afro-brasileira, né? Sim, eles estão isso que chamam de secretismo. E tem vários rituais, aquela questão de não coloca o copo d'água em cima da TV e tal, não sei o quê. Cara, se me falha a memória, minha mãe até fez isso. Pra botar o copo d'água? Botar o copo d'água. Porra, lembra que tinha um tempo que eles... você pagava uma certa quantia e aí eles enviavam... Você mandava o seu pedido de oração no envelope, mandava pra eles. E aí eles iam lá pra queimar na Fogueira Santa de Israel. Caralho. Lembra dessa? Sim. Eles ritualizam toda a parada. Então, todos os rituais é muito oriundo, é muito inspirado. Tem muita influência das religiões afrocêntricas, eu acho que é o nome bonito, afro-brasileiras e tal. Que é uma mistura, né? Uma mistura. Você não vê isso no protestantismo norte-americano. Isso é mais típico do Brasil. É, a religião brasileira reflete o que é a cultura brasileira, né? Como um todo. Sim, porque tipo, na cultura brasileira já se acredita nessas, digamos, essas entidades, nos maus espíritos, demônios e tal. Então, o cristianismo brasileiro já parte do princípio de que essas entidades existem e é assim que elas são interpretadas de acordo com a nossa lente cristã, né? É muito interessante. Assim, culturalmente, antropologicamente falando, a gente ri e tal, a gente acha engraçado, porque a gente é um MPB, mano. A gente tem um lado que... Mas a gente não tá zoando. A gente entende que isso é uma faceta da nossa cultura, na verdade. Tem o fator que é engraçado, porque tem uma mulher, uma adulta, uma pessoa que... Não, e porra, o cara... Eu também, outro adulto, falando, porra, aí é o demônio? Claramente é porque você não entende, tá ligado? Que é uma manifestação. Ou aquilo que aquela pessoa acredita, ou que ela... Mas me fala uma coisa, você acredita aconteceu. Em demônios, Ivano? Você acredita em demônios? Porra, pior que não, mano. Nem deuses, nem nada. Você acredita em fantasmas? Também não. Eixo Capeta, Eixo Caveira. Eixo Capeta. Eixo Petinha. Eixo Petinha. Gosta de Eixo Petinha, Izzy? O Eixo Petinha é embaçado. Eu Eixo... Recentemente descobriram um novo personagem aí desse folclore. Cara, criou um novo Pokémon. Sabe um novo jogo? Mas é, cara, você não viu a notícia? O Eixo Pacu. Agora que eu entendi. deixa eu te falar um negócio. Eu deixo aqui a pergunta para os nossos melhores ouvintes do Brasil. Eu quero saber se você acredita em entidades. Eu não acredito, mas naquelas, tá ligado? Deixa quieto, deixa os caras aí, não vou mexer muito não. Assim, você não acredita, mas você não anda no cemitério de noite. Deixa quieto, se puder me evitar, se puder dar a volta pela rua bem iluminada, com pessoas andando, eu prefiro. Você não acredita em fantasma, mas se dorme com a luz acesa. Ó, fica aqui, agora eu vou começar um negócio novo aqui no MPB. Todo começo de podcast a gente vai transformar essa discussão aqui. Mas sabe o que? Calma aí, e extraterrestres? Você acredita em extraterrestres? Eu tenho certeza absoluta que existe alguma forma de vida no universo. Não, por que você acredita em extraterrestre e não acredita em fantasma? Porque as histórias de fantasma sem sentido, mano. É sentido pra caralho, né? Mas eu não... Você não tá me ouvindo. Eu não acredito nessas histórias de alienígenas que nos visitam, que chupa cu por aí. Como é o nome daquele lá bom, mano? O... Busca conhecimento, cara. Não, busca conhecimento. Ah, é Bilu. O Bilu, você não acredita no Bilu? Não acredito nessa... Ó, olha só, deixa eu explicar bem. Eu acredito que o universo é tão imenso, mas tão imenso, e tem todos os elementos que a gente encontra aqui na Terra, você encontra em outros locais do universo. Nada é, assim, a água líquida é um pouco mais raro, porque a gente tá numa posição relativa à nossa estrela, permite uma variação de temperatura muito pequena, por causa da questão da nossa atmosfera, a gravidade que a gente tem, a distância orbital. Tem vários fatores que fazem com que a água líquida seja relativamente rara no universo, né? Por exemplo, no nosso sistema solar a gente só encontra água líquida talvez em algumas luas de Júpiter, por exemplo, Europa e Io. Então é um pouco raro, sim, mas hidrogênio e oxigênio não são elementos raros no universo. São bastante comuns. A raridade é encontrá-los numa distância da estrela que permita que a variação de temperatura não seja muito grande. Porque se a temperatura for variar muito, é o tempo inteiro congelado ou então não existe água líquida porque é muito acima do ponto de ebulição. Entendeu? Ele já então, evaporou. Já evaporou, exatamente. 2000 tá vindo aí no Canadá, hein? Tá bonito. Mas então é isso. Embora a água líquida seja um pouco difícil de encontrar no universo, né? Por causa dessa questão. É mais a questão de temperatura e as condições da distância do planeta ou da lua da sua estrela. Mas esses elementos não são raros. E existe. Cara, o que a gente conhece do universo, a gente conhece tipo 0,00000001. Então não dá nem pra dizer que realmente é raro. É tipo, é raro entre os locais que a gente já explorou, entre aspas, né? Então, através de astronomia e tal. E o além, ninguém conhece. Ninguém nunca foi e voltou pra casa. Pois é, mas então, da mesma forma como eu não acredito nas histórias de alienígenas que, interagiu comigo e veio aqui e tal. Eu não. Sonda anal? Pois é, sonda anal. Eu não acredito em histórias de alienígenas dessa forma. Por mais que eu tenha, assim, a convicção, é virtualmente certo. É impossível que nós sejamos a única forma de vida nesse universo tão grande, cara. Não tem como, é literalmente impossível. Então eu tenho convicção plena de que existe. E eu te garanto que a maioria dos cientistas sérios também concorda com essa posição. Só que essas histórias de alienígenas que visitaram a gente, eu não concordo. Até porque as chances de duas espécies de vida existirem ao mesmo tempo, né, simultaneamente no universo. Parecidas, né? Tipo, chegar aquele ET bonito. Não, e próximos o bastante de que ele consiga chegar aqui a tempo antes de acabar tudo que tá aqui. Porque se você parar pra pensar, a vida no universo é muito mais. É muito provável que seja algo como. Imagina uma festa. Certo? A festa começa numa certa hora e acaba numa certa hora. Entendeu? E aí tem que estar acontecendo duas festas ao mesmo tempo, no período que. E próximos o bastante que permita que um cara saia de uma festa pra ir pra outra. Esse que é o problema. O universo muito provavelmente não existe. É muito provável que não existe essas festas acontecendo simultaneamente, no mesmo período de duração, e próximos bastante de que uma possa sair de uma festa para vir visitar a gente. Mais provável é que, tipo assim, 4 bilhões de anos atrás existia uma civilização em outra galáxia. E aí, 2 bilhões de anos atrás, existiu outra. Aí agora tem a nós. Daqui 2 bilhões vai surgir vida em outro lugar. E assim sucessivamente. É mais provável, porque o tempo que o universo existe e a escala de tamanho que a gente tá falando é tão imensa que pra existir, se existisse vida, digamos, na Terra e vida em Marte também, as chances seriam, assim, absurdamente pequenas. Porque é relativamente raro, entendeu? Mas, não é... Caralho, virou o SciCast. Mas agora o Pirula tá loucura, hein? Caralho, Pirula. Assisti dois vídeos do Pirula, tô me achando assim. Pirula Cast tá muito louco, Evandro. É. Evandro. Oi. Sim. Vamos pras notícias. E a sombra quem está... Pamonha, pamonha, pamonha, é o puro suco do milho. Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o... Evandrinho, diretamente, Poço de Caldas. Peripécias da bandidagem. Inclusive, vamos aqui, tô mantendo sempre o João aqui na vamos ver se tá atualizando o mapa. Vamos ver aqui. Atualizou bonito? Atualizou, olha aí. Depois que eu dei um bronca, ele tá João trabalhador. Assim. João, você acha que só o João Dória que trabalha? Olha aí, ó. Vamos lá, G1, diretamente do G1. G1 sempre nos trazendo notícias sensacionais ao redor do Brasil. Deficiente visual é preso, olha essa. Vamos lá, o combo. Deficiente visual, preso por dirigir, embriagado, sem carteira. Mano, esse cara, ele é o demolidor, caralho. Caralho, foi um combo. Como ele não? E era moto que ele tava dirigindo. Era moto carro. Ainda por cima. Como que a porra do deficiente visual dirigiu a moto, mano? Caralho, olha lá. Esse cara é um kamikaze. De repente é o Murdoch, Matthew Murdoch. Esse ele leva a filosofia de só se vive uma vez a sério. Matthew Murdoch. Um homem de 49 anos foi preso por pilotar uma motocicleta embriagada e sem carteira de habilitação na tarde dessa quarta-feira em Poço de Caldas. Teríamos algum ouvinte de Poço de Caldas? Minas Gerais, Poço de Caldas. É Poços de Caldas. É plural. Poços, você fala como se fosse um, tá ligado? São dois Poços de Caldas. Poço cheio de doce de leite, que é de Minas, ó. Calda. São dois Poços, na verdade. É. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não botaram a sigla, né? Isso é raro. PRF? Caralho, mano. Ele disse que também teram uma deficiência visual, tendo apenas 8% da visão em um olho e 4% no outro. Caralho, do maluco. Caralho, Evandro. Quando os caras botaram que ele era deficiente visual, eu pensei que tinham dado aquela mega exagerada. Entendeu? Sim, tipo, ele tem esclerose 20% múltipla, a menos, né? Isso, 20% a menos, e um olho só e o outro é de boa. Eu pensei que tinham dado aquela exagerada, mas não. 4% de um olho e 8% no outro. O cara não vê quase nada, mano. Mano, 8% mano, eu não. Mano. Eu vou te falar um negócio. Se você for um tapa-olho, cara, e um do olho já fica foda. Meu amigo. Evandro, pra você ter uma noção, quem assiste o meu canal sabe que eu tenho aqui, sabe como é que é o layout, né, do meu escritório. Tem aqui os monitores, a mesa, as estantes com os bonequinhos, e ali atrás o pôster de Retorno de Jedi, que foi o primeiro Star Wars que eu assisti, vive no meu coração, um dos meus filmes favoritos. Por mais que seja um filme bem meia boca de Star Wars, na verdade. E aí eu vejo o pôster, eu vou colocar aqui, ó, tem foto no pôster, acessa lá, hbd.com, no dia da publicação, tá lá o pôster do topo, é o pôster desse episódio. E aí eu tirei uma foto aqui, ó, no ato. Como é que eu vejo... com os óculos, e tá ali a foto, e aí embaixo eu tirei meus óculos, e aí você vai ver como é que eu vejo, entendeu? Então, olha só, eu não sou deficiente visual, mas com esse nível de, entre aspas, cegueira, eu já não dirigiria um carro que é mais seguro. Sim. Agora você imagina esse cara com 8% de visão em um olho, 4% no outro, e dirigindo uma moto sem carteira, embriagado! Esse cara é Steve Wonder dirigindo, tá ligado? E aí... louco. Caralho, olha lá. O etilômetro constatou que ele estava com 0,9 miligramas de álcool. Contou isso é muito, isso é muito. Ferreira, policial do Velho Federal. Eu não sei qual é o Eu mínimo. Sei que se tiver 0,01, você já se fudeu atualmente. É porque a lei seca, né? Não pode nada. É. Aqui eu concordo. Aqui não é assim. Aqui tem carteiras, tem categorias diferentes de carteira. E dependendo da categoria que você tem, você é permitido você ter um pouquinho. Não é caralho, lei seca, se né? Você for entregador de cerveja, aí pode 1%. Beleza, tomar um pouquinho do estoque. Ainda com vamos policiar, raiz homem foi detido após entrar com a moto em alta velocidade na área de segurança do porto. Caralho, mano. Você tava entendendo? Ainda com vamos policiais, o homem foi detido após entrar com a moto em alta velocidade na área de segurança do posto da PRF, na BR-146. Ele teria dito que ele estava indo a Campinas, pra Alfenas, né, no Minas Gerais. Caralho, mano. Ah, o cara entra o cara bêbado, arrotando cachaça dentro do posto de segurança. Peraí, deixa eu ver a distância, deixa eu ver a distância. Então, peraí, ele tava indo de Campinas, peraí. Mano, São Paulo, Minas, certeza que não era perto. Campinas é aqui aí, perto de casa, uma hora pra, eu tô lá. Alfenas, ok. Ok. Mano, era uma viagem. De carro, são 3 horas, mano. É uma viagem. Sim, 200, é rolê, porra. 271 quilômetros. Inclusive o Maps ele já botou aqui na 146 mesmo. Olha, ó, tô vendo ali, Poço de Caldas é mais ou menos na metade do caminho, tá ligado? Sim, é longe, cara. Velho. Nossa, mano, é uma viagem. É tipo, eu moro em Calgary, né? No sul da província de Alberta. E a capital aqui da província, que é Edmonton, fica no norte aqui. E você vai subindo direto. É uma linha reta. É a viagem mais tediosa que você vai fazer na sua vida. Porque, cara, imagina uma viagem de linha reta o tempo inteiro. Essa é a viagem. Vou até te mostrar aqui, peraí, rapidão aqui, ó. Calgary. Mano, o cara não tinha. Esse é louco, isso, mano. Essa é a viagem mais chata. Olha, Evandro, olha isso, eu vou botar aqui. Não, o cara, ele chegou longe, cara. Vou te marcar no Twitter, Evandro. Olha o Twitter aí, olha o Twitter aí. Essa é a viagem que eu faço quando eu vou visitar meus amigos lá de Edmond. Caralho, é um rolê também. Não, olha a linha reta. 300 km. Aham, uhum, é. Só pra dormir, né? Porra, é horrível, mano. Que dá um sono do caralho. Mas volta na notícia. O cara tava, vamos lá, contabilizando. A notícia tá revelando mais loucuras. Cego, bêbado, caindo, sem carteira. Dois olhos fudidos. E entrou com tudo. Tipo quando você tá no GTA, que você vai. Não, é na base da polícia, tá ligado? Só da louca. Na base da polícia! Tanto lugar pro cara errar o caminho. Aí ele pediu. Foi pedir informação, né? Mano, pelo amor de Deus. Você era pro caralho, mano. O cara tava bebão. Não, aí fala lá, o risco que ele. Não, trouxe... cego errando a porta, tá ligado? Ele ia entrar no posto policial, bateu na parede, depois ele só deixou a porta. Essa notícia pra ser melhor, só se o cara tivesse entrado com tudo lá na guarita lá dos caras. De moto, né? Dentro da guarita. Com tudo, aí desce, eu, meu senhor, como é que eu faço pra chegar aqui em Alfenas? Cara, o suspeito foi levar. Ah, o carinha falou, né? Como é o nome do cara? Breno Nazar, Polícia Rodoviária Federal. Ele falou: o risco que ele trouxe tanto pra ele quanto pra outras pessoas, desde Campinas até aqui, mano, ele tava. Foi uma distância, ele não tava dando a volta no quarteirão. Mais de 150 km, né? Nesse esquema aí, mano. Na loucura. Meu Deus do céu! Foi altíssimo. O suspeito foi levado pra delegacia de Poço de Caldas. Ele foi autuado por dirigir embriagado e por direção perigosa. Mas após pagar a fiança, foi liberado. Aí, felizmente, a moto foi apreendida. Mano, sabe o que é foda? O cara. A lei brasileira é muito curiosa. O cara sequer tem CNH, andou. 150 km com a porra da moto. A polícia viu, sabe que ele andou. E ele falou. E aí fica por isso mesmo. Foda-se. Flagrante foda. Bêbado, andou bêbado. Mano, tudo errado. A lei é uma loucura, rapaz. Mano, é inacreditável, mano. A moto foi apreendida, mas você tá ligado, né? Paga o valor do PAT e já era. Saiu fora, ficou com a... Mano, qual é o nome do... Cara... Não, impressão minha ou não houve a nome do sujeito aí? Delação premiada, não. Mas sabe o que é foda? O primeiro comentário já é bom aqui, ó. Do Palmeiras e Itacoacoacetuba, ele comenta. Será que ele não viu que poderia causar um acidente? Os caras são filhos da puta também, né, mano? Mas é, mano. Ele não, como ele não enxerga, ele não percebeu o perigo que tava acontecendo nessa viagem. Caralho, mano, incrível. Cara, a gente tá rindo aqui porque nada aconteceu. Outro cara aqui, ó, Davi. Esse país é muito injusto com os deficientes em geral. Deveriam há muito tempo colocar placas de trânsito em braille para que os deficientes visuais possam dirigir. Ai, caralho. Nega maldito, mano. O Roberto Sato falou, ele pensou que a justiça é cega, agora tá vendo o céu na Z quadrada. Os caras são muito filhos da puta. Rapidão, um parênteses aqui. Continua. Não, o Rodrigo, tudo que você escutou sobre vida louca foi colocado abaixo a partir dessa matéria. Não, traga um troféu pra essa lenda viva. Esse cara, ele redefiniu. Mas ele voltando pra cidade dele, em Campinas, contando pros caras no bar. Porra, tava indo pro... Como que ele vai voltar agora? A polícia me... Sei lá, pegou um ônibus, pediu carona. Mas, mano, os caras não vão acreditar, tá ligado? Que ele andou 150 km de moto. Cego, caralho. Cego, bêbado. Porque um cara desse, você tá ligado que ele tipicamente é aquele bêbado da rua. Que todo bairro não, tem. Esse cara... Não, você tá ligado do seguinte. Esse maluco, ele deve fazer esse percurso aí com frequência, mano. Caralho. Tão bêbado quanto. Essa calhou que dessa vez pegaram. Certeza plena, meu amigo. Mano, 4%, você tá maluco, mano. Vamos pra próxima. Continuando em loucuras, a gente não falou quem viu a primeira notícia, pra variar, né? Mantendo a tradição. Foi o João Victor, o arroba João V Pimente. João Victor mandou a primeira notícia, a segunda notícia. O João, eu acho que o João não sabia que o Twitter ele não cobra por letras a mais. Era Pimentel, seu nome? Como é que é? Pode ser. Você podia ter tirado o V e terminado João Pimenta, sei lá qual é o nome do cara. É, espero eu que seja Pimentel, que é mais comum. Isa, a segunda notícia foi enviada pelo nosso amiguinho Renan. O Twitter dele é error768. Não sei o que significa esse erro, vamos procurar no Google. Para ver qual DLL a gente precisa baixar para arrumar ela. Mas e qual pasta você tem que colocar? É, pode crer. Mano, que época, hein? Hoje em dia os caras reclamam do Windows 10? Mas olha, sei lá, desde o Windows 8? Hein? Mas ó, desde o Windows 8 nunca mais eu sei o que é essa vida, mano. Caralho, tipo, nada dá um erro. Nossa, mano, esse é negócio. Aí você fala, caralho, que porra é essa? Aperte F1. Aquele clássico do teclado, tá ligado? Teclado com problema. Aperte F1 para continuar. A última vez que eu tive essa experiência com o negócio de DLL, drivers e o caralho, é porque eu, como eu já falei, eu acho que eu já falei aqui no MPB, eu tenho uma parceria com um site chamado GearBest, eles me mandam um produto pra resenhar e tal, pro meu canal. E eles me mandaram um negócio, eu te mostrei no grupo do Zap Zap do 99, que é um laptop do tamanho de um 3DS, que roda Windows. Sim. E tal. E aí eu instalei Gears. Foda-se o Windows. Pois é, eu tava jogando Gears. E aí o Gears que eu baixei, porque assim, eu tô baixando jogos meio pirata pra ver se ele roda no aparelho. Oi, polícia, rodar. Não conheço essa pessoa. Não, mas é isso, se rodar, porque cara, eu não piratei o jogo há mil anos, entendeu? Eu só baixo o pirata pra ver se roda. Se rodar, eu compro. Se não rodar, eu só deleto, entendeu? E aí, no caso, eu baixei essa... Até porque o Gears, o primeirão de Windows, é muito difícil de achar hoje em dia. Eu comecei tentando comprar, e você não acha. Você acha a versão remaster, que é... Eu não sei se roda tão bem nesse aparelho, né? Porque é um aparelho que cabe no bolso. Então eu tô procurando a versão mais antiga, que eu sei que tem menos requerimentos de hardware e tal, né? E você não acha, né? Aquele tal do Games for Windows não funciona mais tão bem. E outra coisa, eu tô pirateando, entre aspas, um jogo que eu comprei na época. Já tem isso. Não, a gente já entendeu que você tá tentando... Eu tô tentando justificar meu crime. Ficar com a consciência limpa na hora de dormir. Não, mas os caras, o Cliff Bleszinski, lá que foi o cara que criou o jogo, o pessoal da Epic Mega Games, né, Epic Games, o pessoal da Microsoft Studios, eles já ganharam meu dinheiro, tá bom? Só quero deixar isso claro. Eu baixei um negócio que já tive, tá certo? Sim. Mas enfim. E aí, eu redescobri o motivo pelo qual eu não piratei mais jogo. Porque, roda o crack aqui, aí muda o nome desse negócio. Não, aqui, eu fiquei, cara... Bota esse arquivo aqui, vai se fuder, mano, com isso aí. Eu fiquei muito tempo da minha vida sem jogar jogo de PC, por isso, tá ligado? Porque de console, você bota o cartucho lá e joga. Ou o CD. Tá bom. Agora, mano, o computador sempre era um trampo do caralho, não funcionava. Aí funcionava no Prozo. Você vai lá no config.ini pra mexer nas configurações do jogo pra... Não, foda-se essa porra aí, mano. E aí, essa foi a última vez que eu tive que... Ah, porque é o seguinte, essa versão, extremamente craqueada, de um jogo de 10 anos atrás, ele tem altas gambiarra pra rodar nos sistemas operacionais atuais. Então eu tinha que baixar um DLL, colocar na pasta tal. E aí, mas rodou de boa, entendeu? O jogo roda, assim, perfeito. E é incrível você tá jogando. Que você esteja disposto a ficar 5 horas configurando. Direto, tem esse pequeno problema. Esse é uma das desvantagens que eu vou ter que citar nessa resenha, inclusive, Wander, porque assim, eles me mandaram outro aparelho, o GPDXD, que é Android. E o Android, sim, é tipo, por ser um sistema operacional mobile, ele é infinitamente mais prático. Baixou o aplicativo, jogou a ROM na pasta, qualquer pasta ele encontra e já tá jogando. Enquanto o GPD Win, por ser Windows, tem toda aquela. O controle do GPDXD, por exemplo. Ele já reconhece nativamente em todo o sistema, todos os jogos que você instalar o Steam, esse outro aí do Windows? Já instalei, pô, já instalei. Aí ficaria, então. Aí do Steam você instalar o jogo nele? nele? Sim, os jogos, a maioria dos jogos que eu tenho nele é do Steam, entendeu? Tem alguns jogos do Grow Games. É, e o Steam tem um aplicativo chamado Controller Companion, que custa assim, $2. Mas aí você cria vários perfis diferentes pra. Cada jogo tem um perfil diferente de controle. Aí, por exemplo, eu tenho o Battlefront 2 do Steam, né? Mega clássico. Eu tava jogando ontem, inclusive um dos meus vídeos recentes no Instagram é desse aparelho. Eu tava na casa do meu pai, levei pro meu pai, você sabe que ele é nerd que nem eu. Eu gosto dessas coisas, tecnologia, por causa do meu pai. Então sempre que eu ganho um aparelho novo pra resenhar, eu levo pra casa do meu pai pra ele dar uma olhada, ver o insight dele sobre o negócio e tal. E eu tava jogando o Battlefront 2, mano, que é infinitamente melhor do que aquela porcaria que a gente comprou no ano passado. Mas enfim, voltando ao Renan, caralho. A gente tem uma hashtag monstro aqui, falar dos mazelas PCzísticas, mas a mazela que aconteceu aqui nessa notícia foi musical. A notícia é a seguinte: Macumba, mãe se engana e ateia fogo em pulseira do Tomorrowland Brasil. Mais uma vez o tema de... Linkado com a nossa abertura aí. E tal. Porque, cara, eu cresci, por ser religioso, né, evangélico, eu cresci com medo de macumba e tal, porque os evangélicos interpretam isso como uma prática satânica, né, estão adorando entidades demoníacas e tal. Entra naquele esquema que a gente falou da ignorância, né, cara, não conhece, você tem medo da parada. Não sabe que é simplesmente uma religião como qualquer outra, entendeu? Com suas entidades. Não é diferente de um santo, por exemplo, entendeu? Eles acreditam no... Porque o cristianismo, ele demonizou muito, né? O pessoal das religiões afro-brasileiras e tal. Eu entendo isso em primeira mão, porque, como eu falei, eu cresci... Uma das casas onde eu morei tinha um terreno de macumba, que, na verdade, até o termo macumba tá errado, pelo que eu entendo. Macumba é um instrumento musical. Na verdade, é um banda. É meio um pejorativo, né? A galera não conhece e fala, ah, isso aí é macumba. É, macumba. Tipo... É o banda que banda. A candomblé tem vários nomes diferentes. Enfim, já começa aí. O nome macumba já é um pessoal que, os praticantes dessas religiões, eles não gostam tanto. E é perfeitamente compreensível, porque, como eu falei, eu vi em primeira mão crescendo o medo. E, cara, tipo, ah, tua mãe é macumbeira. Tipo, você xingava. É um cara. Xingamento, pode crer. Chuta aquela macumba, tem até esperança. A religião que o cara exerce, os caras usam isso como pejorativo. Isso é muito emblemático da hegemonia cristã que a gente tem no Brasil, que via essas religiões como uma coisa, né? Coisa maléfica, que tá, culto ao diabo. E aí isso ficava, se espalhava culturalmente. Entendeu? É foda. Sim, sim. E aí o cara começa aqui a notícia... O seguinte, o que você nunca imaginou que pudesse acontecer, aconteceu com uma moça chamada Izzy Santos. Na verdade, a gente imaginou sim que poderia acontecer. Inclusive, o Izzy deu exemplos aí de que é muito simples, é muito fácil acontecer esse tipo de coisa. Ela teve sua pulseira do Tomorrowland Brasil queimada pela mãe do seu amigo, chamado Edvan Silva. Ah, não era nem a mãe dela? Não, vamos entender essa história. Pelo jeito, tava na casa do brother e a mãe dele, que era religiosa. Por achar que o objeto se tratava de uma macumba, entre aspas. Aí no post aqui da notícia tem a foto, que esses caras, assim, eles tentam sempre fazer uma parada meio mística nesses eventos. Você já viu o vídeo? Eu sei, eu vi os vídeos do cara abrindo a caixinha que vem com... É, tem uns bagulho mó psicodélico. O Tomorrowland, ele não é brasileiro, não. Ele é gringo, não é isso? Ele é gringo, ele acontece na Bélgica. E aí tem... É tipo aquele Lollapalooza, tá ligado? Sei. Que é gringo, aí os caras fazem a versão brasileira. Mas o Tomorrowland, assim, que eu não curto tanto música eletrônica assim pra ir numa parada dessa. Ah, me amarra pra caralho, mano. Eu iria amarradaço. Porra, mas é, pelo vídeo dá vontade, mano. Parece ser uma vibe muito foda. Pois é, eu iria... Nossa, amarradão. Eu já fui em... Você já foi em rave, cara? Já, mas não curti muito não, porque os caras estavam muito loucos de balas e eu sou contra porque pois é, a galera do rave, eles são... Tem esse estigma, né? De ser o Zé Droguinha. Não, louquíssimo, mas você é louco. Eu tô ligado. Eu não é minha praia, né? Eu não sou dessas paradas. Mas eu não condeno ninguém. Um grande abraço pro pessoal aí dos ouvintes melhores, nossos patrões. Porra, o Heitorzão. O Heitorzão e o Cigarro em 4:20. Eu já falei, o Vitor Viana, a gente é o melhor. A gente tem o Vitor Viana, que é o melhor policial do Brasil. Eu já falei pra ele, mano, dá uma prensa nesses caras aí, cara. Deixa não. Eu te falei que quando eu botei, eu não quero, não vou citar nomes, não vou dar muitos detalhes aqui, mas. Eu cito história... nome que eu sou louco. Enfim, voltando para a macumba, entre aspas. O caso aconteceu recentemente e foi parar nas redes sociais. Aí tem o post da menina. Na verdade, esse site aqui, o phouse.com.br, pelo jeito deve ser falar só sobre música eletrônica, né? Porque é house e tal. Eles pegaram o post da menina na comunidade. Talvez é Fouse, né? Fouse, que é PH. Acho que é phouse. Enfim, mas é de música eletrônica, pelas notícias relacionadas aqui. Eles pegaram o post da menina no Facebook na comunidade Tomorrowland Brasil 2015. Não sei porque a gente tá vendo essa porra do ano passado, enfim. Tô retrasado. fizeram uma notícia. Aí ela postou assim: o que fazer quando a mãe do seu amigo taca fogo na sua pulseira achando que é macumba? Perguntou o Edivan, amigo de Isis, no Facebook. Eu queria que fosse mais uma zoeira, mas é verídico. Eu tô agoniado junto com a minha amiga Isis Santos, dona da eu pulseira. Eu vou te falar aqui, eu já dei o... Porque eu pensei assim, será que pegaram uma fotinha qualquer de uma pulseira no Google e fizeram... Não, não é. Eu já fiz, já dei a googleada aqui, reverse image search, e não é, mano. Ah. Essa imagem só aparece em sites que estão reportando... Falando dessa notícia. Ah, deve ser verdade, mano. Essa imagem não aparece em outro lugar, então... Parece que é verdade mesmo. Aí continua. A foto do acidente foi conferida no final da matéria. Acidente? Acidente entre aspas. Pode ser conferida no final dessa matéria. Nela é possível ver a pulseira simplesmente torrada. Ah, agora eu já não sei se eu falo P-House ou F-House. Fuse, hein? Fouse tentou entrar em contato com os dois jovens, porém, até o momento, a publicação dessa matéria não obteve resposta. Aí tem a foto da pulseira carbonizada. os restos portais da pulseira. Pô, mas dependendo do fogo que essa mulher colocou, a pulseira ainda tá viril, mano. Dá pra ela usar, caralho. Dá, tá bacana. É, tá meio torrada ali, passou do ponto, mas dá pra usar. Aí tem o post do cara falando e da menina, e eles não explicam, né? Porque eles falam que tentaram entrar em contato com os dois e não conseguiram. Qual que foi? Será que ela tava guardando o kit dela do evento? E a mãe tava dando aquela... Tava limpando lá a parada. É, encontrou e falou, vai de retro, Satanás! Mas peraí, aqui eu não sei se entendi bem. Isso foi antes do evento? Ela tava com a pulseirinha? Então, pelo jeito foi antes, porque eles mandam ter a foto antes? Da caixa, da pulseira, porque o caralho. Eles filmaram. Não, mas essa foto da caixa deve ser uma foto aleatória que eles pegaram. Ah, é porque eu imagino o seguinte, não tá muito... Ela tá... Ela falou que é... Cadê aqui, ó? Tô agoniado junto com a minha amiga, dona da pulseira macumbada. Ah, mas isso foi... Porque assim, você precisa dessa pulseira pra entrar no evento, imagina, né? Porque se queimou antes dela entrar no evento, ela se fudeu. Sim, mas o cara comenta aqui, ó. O Guilherme Souza fez o comentário. Eu iria com a pulseira mesmo assim. Quero ver, não deixa eu entrar. Eu paguei pelo festival. Pode é verdade, tipo, mano. Leva o recibo. Não é. Tipo, a pulseira é pra você pagar de... Não, pode paguei. Foi antes. Foi antes. Porque o Edson Silva... Aqui, ó. Que foi o Edvan Silva, que foi o mesmo que mandou a imagem. Ele falou, tô aqui, não é difícil me achar, não. Ah, não foi minha mãe que queimou. Obrigado por divulgar e ajudar a entrar em contato com o Tomorrowland, ela já não sabe mais o que fazer, ou seja, foi antes do evento. Sim, mas agora, se ele comentou que não foi a mãe que queimou, e aí? É, botaram errado aí. Essa notícia tá driblando nós. Vamos ver se ele responde. Mas o que importa é o seguinte, a mãe aparentemente achou o negócio, de acordo com a história da notícia, né? Achou a parada, falou, vá de reto, Satanás, achou que era macumba, e tocou fogo na parada. Eu, novamente... No que diz respeito, no que tange a pessoas religiosas tendo essa superstição em relação a outras religiões e más espíritos, demônios, caralho, e queimando as coisas, eu novamente posso me identificar com isso, porque nos anos 90 tava na moda um sujeito chamado Josué Irion, que era um pastor brasileiro que morou na gringa, né, na Argentina, acho que muito tempo, e aí ele fazia essas fitas VHS que vendiam em igrejas, e ele falava que a Disney é do diabo, e ele mostrava e explicava por quê, que a Nintendo é do diabo, que os videogames são do diabo, símbolos da nova era, tal, não sei o quê. E aí, isso fez com que se alastrasse entre os evangélicos brasileiros dos anos 90, uma moda de queimar brinquedos demoníacos das crianças. E aí, a minha mãe queimou os bonequinhos do Rei Leão. A minha irmã era fissurada. Nossa, em Rei Leão. Que dó, sabe, cara, os moleques, sabe os moleques que ficam no YouTube? Ó, eu tenho um irmão mais novo, né? Meus irmãozinhos, filhos do meu pai, do segundo casamento do meu pai. E, cara, eu vou lá, eles passam horas vendo, tipo, Peppa Pig no YouTube. Assim, repetindo, sem parar. Sim. Tem uma musiquinha te mandar aqui, peraí, só um minutinho, porque essa música, eu já associo essa música com ir na casa do meu pai. Você vai ouvir aqui, pra essa porra ficar na sua cabeça também. Assista isso aqui, ó. Bota aí no... Quem tem filho, nossos ouvintes que tem um filho pequeno deve conhecer. Evandrinho, aqui o link no famoso Skype. Toma aí, ó. Ouve essa porra aí. Veremos, avaliaremos. Juliano, sobe o som, sobe o som. Jumping on the bed. Caralho, tem 15 minutos a música? Tô falando, e o moleque fica virando essa porra o dia inteiro. Tá, porra, fala de caboclo infantil. Exatamente, mano. Esses caras sabem ganhar dinheiro, né, mano? O vídeo tem 4 milhões de views, cara. Eu quero que a galera vá nos comentários e coloque EBB me trouxe até aqui. Exatamente, bota a bandeira. Nada. Cara, essa música cara, porque assim, é uma repetição. Você tá ouvindo aí a música? Sim. É uma repetição sem parar nessa porra, né? Então, a moleque, a música da já é repetitiva. Da hora, o boneco roda e... Cara, que ridículo. E aí, e vai... É tipo a velha, estava velha no seu lugar. Exatamente, ele vai empurra, botar o link aqui no post, peraí. Tem vários bonequinhos, deixa eu explicar pra galera que tá na academia. Tem suíno, peru... Você explica, Evandro, você explica, eu acho que eu tô falando muito hoje. São vários animais perfilados na cama, de ladinho. Uma animaçãozinha de computador e tal. Uma animação até honesta, melhor que o Cassiopeia, não é nem o Toy Story, mas tamo aí. Mas tá no nível das animações da cultura. E aí a música fala, eram, sei lá, quatro na cama e o pitinho rolou. É, tem 10 animais, aí ele vai fazendo a contagem regressiva, e aí ele rola pro lado e cai um animal. E aí começa de novo. E looping. Todos pra fora da cama. Eu chego na casa do meu pai, e os moleques estão vendo essa porra, e eu tô lá conversando com meu pai, passo horas lá, e os moleques ficam ouvindo essa merda sem parar. Hoje se faz isso no YouTube. Deve ser um alívio pros pais. Não, que porra, querem que pai, eu tenho uma garota que é amiga minha, Diana, inclusive eu sou o padrinho de casamento dela e tal, a gente é muito amigo faz tempo. Ela fala, cara, a melhor coisa que inventaram na vida foi a galinha pintadinha. Que eu boto a playlist lá e vou fazer minhas coisas, parece que a criança morreu, tá ligado? Sensacional isso, né, mano? Pô, eu não tenho filho ainda, mas, mano, eu tenho certeza que eu vou usar essa técnica. Mas sem dúvida, eu vejo isso que eu falei no meu dia. Tava ontem na casa do meu pai. E o moleque lá, e ele fica cantando também, é muito bonitinho. Mas enfim, por que eu tô mencionando isso? Porque hoje em dia é isso que as crianças fazem, né? Que os pais botam esses vídeos e fica lá a criança assistindo e tal de boa. Eu não entendo por que esse vídeo tem tanta negativação, inclusive. Mas na época. Pode crer, né? São pais, com certeza são pais. Então... Era uma molecada com o iPad clicando errado, eu acho, sei lá. Quer pegar no pintinho, na galinha do vídeo e aperta no. Pô, sabe o que é louco? Uma curiosidade que talvez você não saiba. O maior canal brasileiro em termos de views é o da Galinha Pintadinha, mano. Pode crer, mano. Não é o Whindersson nem Porto dos Fundos, tá ligado? É o tanto de pais que estão desesperados, querendo um minuto de silêncio, de calma. Muito foda você imaginar isso. Porque pra gente que é adulto, fala, mano, Galinha Pintadinha, mó desenho leproso. Quero assistir Rick and Morty, caralho. Aí, o bagulho é o maior canal, mano. Muito foda isso. Pois é, mano. Mas o que acontece, né? A minha irmã, ela fazia isso, né? Tipo, Galinha Pintadinha, só que vendo o VHS de Rei Leão. Eu arrisco dizer que ela gostava mais de Rei Leão do que o Jurandir, velho. Caramba. E aí a minha mãe, depois que assistiu essas paradas né? Ah, é demoníaco e tal, satânico. Ela queimou a fita, queimou os bonecos da minha irmã. Porra, e aí a gente falou sobre isso num vídeo do meu canal que eu tô com a minha mãe. Deixa eu ver aqui, ó, Easy Nobre. Ah, tem um vídeo que eu tô no carro com a minha mãe. E o vídeo é intitulado Você Queimou os Brinquedos da Minha Irmã. Tá aí também no post. Esse post, Evandro, como eu tô fazendo tudo bonitinho agora enquanto a gente tá gravando, esse vai ser o primeiro post que não tá faltando nada. Que vai tá ter tudo bem. Tá tudo bonitinho lá, vai ser massa. E aí eu gravei com a minha mãe, fazendo meio que uma entrevista com ela, perguntando, mãe, por que você fez isso? Aí ela explica, né, da questão. E minha mãe, ela já passou dessa época do cristianismo muito... Já transcendeu aí esse preconceito. Pois é, ela não tá mais nessa praia, então hoje ela vê isso e ela ri de si mesma, entendeu? De ter caído nessa história, é muito bacana. Pô, mas é maneiro ela entender essa evolução, né? Sim, pois é. Vai, pra próxima. Evandro, agora diretamente de Santos e região, garota que sumiu após busca por emprego e inventou assalto. Aí, entre aspas, mentiu. Jovem notícia assumiu... enviada por Rafael por... Espírito. Rafael Espírito. Será que é o Espírito Zumbeteiro ou o Espírito de Jesus? Espírito. R Espírito. Jovem assumiu que foi pra casa de um ex-namorado e não houve crime. Garota de 18 anos poderá responder por falsa comunicação de crime. Ou seja, ela foi pra casa do namorado? É isso? Olha só. Veremos, sentou de braga a galera, mas acabou se fudendo. 18 aninhos já vai ter que responder pelas autoridades. Tá fudida. Olha só, é legal que eles botaram o link aqui pra notícia anterior, que contextualiza bem o que aconteceu. A jovem que desapareceu em São Vicente, no litoral de São Paulo, após sair pra buscar emprego, estava na verdade na casa de um ex-namorado. Aí você clica no link, aí tá lá a notícia anterior. Garota some após sair pra procurar novo emprego em São Paulo. Liliane Andrade Santos está desaparecida desde a última quinta-feira. Moradora de São Vicente chegou... Não, sabe o que é foda? Ela estava na casa do ex-namorado. Imagina se ela tivesse com o namorado atual, maluco. Não, mas você sabe que ela ex-namorada naquelas, né? Terminaram, mas estão ainda nas pegação. Sim, mas se ela tiver um atual, é mancada com o atual, coitada. Ah, e ela se fudeu. Ei, pode crer, mano, nem pensei nisso. De repente é por isso que ela mentiu. Vixe, vamos ver se a notícia fala. Vamos continuar. Caso de família. Após ficar 4 dias desaparecida, ela foi encontrada em uma unidade de pronto atendimento, UPA. Por que eles botam essa sigla, mano? Pra quê? UPA, é UPA, caralho. Uma vez eu fui, sei lá, acho que com a minha mãe, a mulher falou, eu falei, caralho, que nome estranho. Ah, você vai na UPA. Não, mas eles falam, o pessoal da saúde, pelo menos aonde eu fui, não sei. Não, mas a mulher, você vai na UPA de Carapicuíba? Aí, mano, como assim, cara? Eu acredito, mas é zoado. UPA onde é tipo cavalinha, tá ligado? Caralho, ela tentou mandar o Walter White, mano. Ela havia alegado que tinha sido vítima de assalto e perdido a memória. Caralho! De acordo com familiares, Liliane Andrade Santos, 18 anos, inventou... Cara, 18 anos, mano. Tem nada na cabeça. Inventou fazendo toda merda, a história, né, do assalto por medo de ser castigada. E agora vai ser castigada pela justiça. Mandou bem pra caralho. É, da hora. A jovem, que mora com a avó desde que a mãe morreu... Porra, que triste. Chegou aí pra faculdade no dia do desaparecimento, mas não voltou pra casa e ficou sem dar notícias. A partir daí, a família procurou a polícia pra ajudar nas investigações. Durante o desaparecimento, a avó e uma tia da garota fizeram uma força-tarefa pelas ruas da Baixada Santista, espalharam fotos pelas redes sociais, inclusive foram à delegacia para comunicar o desaparecimento da estudante. Quando foi encontrada em um hospital, não era um pronto atendimento? Agora é hospital? Opa, cara, é isso aí, é um hospital. Tipo, não, tinha postinho, conceito de postinho lá onde você morava, Fortaleza. Então, mas isso não é hospital, caralho, isso é um ponto de, né, posto. Sim, mas... Pronto-socorro. Brasil. Enfim, a jovem alegou que foi assaltada por um rapaz de bicicleta que acabou batendo a cabeça. Aí ela, é legal que ela deve chegar lá e não tem nada na cabeça, nenhum hematoma, ferimento, nenhuma lesão, porra nenhuma. Fingindo ter perdido a memória, ela deu entrada em uma UPA até que a família foi localizada. Após a grande repercussão do caso e pressão de alguns amigos, a jovem resolveu voltar atrás da história e confirmou que havia inventado toda a situação. Agora, sabe o que é legal disso aí? Eu tenho certeza, se você for ver o pessoal, os lacradores da justiça social, quando começaram a suspeitar que a menina tava mentindo, se você procurar no Twitter, você acha. Se você encontrar, manda pra gente. Deve ter gente falando: ah, o machismo, os machistas estão negando o negócio da menina e tal, crer, estão desmerecendo. Porra, igual a gente. Tá... Rapidamente, eu sei que esse programa tá gigante, a gente tá cheio de alt-tab. Mas e aquele post bonito da menina falando: nossa, até quando as mulheres vão ficar servindo o homem? Meu Ura. Deus! Aí a menina que tava trabalhando: ô, sua vagabunda! Eu tô trabalhando honestamente, sua piranha do caralho, mano. Vai se fuder. Na moral, isso é bonito demais, mano. Foi lindo. Agora eu vou te falar um negócio. Foi chato. Eu segui aquela mina, só que ela passou assim, 72 horas dando RT em elogio, aí eu de seguir porque... Não, beleza, é o que a gente já falou. Toda mas foi lindo, foi um momento lindo. Toda causa do feminismo é bonita, tem que ser apoiada, tá ligado? Realmente é importante brigar por direitos iguais e tudo mais. A gente apoia, a gente entende. Eu acho muito foda que a mentalidade atual do ano que a gente vive seja essa. Mas, cara, é o que a gente falou naquela notícia, não sei se a gente comentou aqui, se a gente comentou em off do seu vídeo lá da mulher que queria cortar o cabelo na barbearia. Ah, sim, sim, sim. Gente, vamos dar uma segurada, tá ligado? É, vamos aloprar tipo, também. Que isso, é, tipo, isso mano, fere o seu que... próprio movimento, tá ligado? É, porra, a menina tá trabalhando ali, tirando um extra e tal, dando uma ripa que ia trabalhar no carnaval, não, mano. Não, coisa não, que não faz o menor sentido. Cara, o que ela propõe, então? Que não se contrate mais modelos? É, como nenhum? Não, vai, aí você é um cara, mas... Mano, mais... no cu. Ela quer que não exista mais secretárias, a outra mina tem culpa, enfermeiras. A outra mina tem culpa de ser bonita, tá ligado? Porra, deixa. Ela quer que não exista mais que nenhuma mulher trabalhe em uma função que você tá servindo alguém. Só que a maioria dos trabalhos você tá servindo alguém, caralho. Não, e se fosse um homem, ia falar: nossa, um trabalho que era tipicamente de uma mulher, os homens estão tomando. É, agora? Pois é, enfim. Ah, tipo, cara, mano. Só tem louco. É, enfim, só fica aqui nossa revolta, nossa pistolice em relação ao assunto. A jovem resolveu voltar atrás na história e confirmou que havia inventado toda a situação. Apesar de não ter explicado os reais motivos da fuga, Liliane confirmou que inventou o assalto e a perda da memória pra poder passar um tempo sozinha com o ex-namorado. E além disso, ela se livrou do celular. Caralho, mano. Ela, tipo, jogou num lago. Largou a vida mesmo. Porra, hoje em dia, perdeu o celular, eles que praticamente perdeu a memória. Pra não ser localizado. Porra, mano, ontem eu tava... Esse negócio de perder o celular é foda, porque olha só. A minha esposa tá viajando, né? Eu tava voltando da casa do meu pai, que eu fui levar lá um negócio pra mostrar pra ele. E aí eu desci do carro pra jogar um negócio no lixo. Tem eu não sei como explicar. Tem tipo uma pequena garagem aqui no prédio, que é só pra lixeiras, várias lixeiras. Aí você aperta o código lá, abre a porta e você joga o lixo lá. Eu tinha uns lixos no carro, né? O carro tava naquela zona. E aí eu tava jogando lá. E aí eu pensei: já pensou se esse carro, o carro tava ligado, eu só saí rapidão, deixei a porta aberta e tal. Um dia, um tempo atrás aí, eu fui abrir o carro com a chave. E aí eu liguei o carro, fechei a porta e o carro se trancou sozinho porque eu tinha aberto com a chave. Desde então, eu tenho trauma de fechar a porta do carro com a chave dentro. E eu tava pensando: já pensou se eu tivesse feito isso e o carro tivesse trancado? Porque vê bem, o celular tava dentro do carro, eu não sei os números de ninguém decorado. Caralho. A minha esposa tá em outro país com a família dela, né? Eu não teria. Eu não conheço os vizinhos, eu não tenho a chave pra entrar no prédio. Mesmo que eu consiga entrar no prédio, a porta tá trancada. Eu não tenho o celular da moça, da mulher que aluga o apartamento pra gente. Eu não tenho como entrar em contato com ninguém. Então, se eu tivesse trancado o carro aqui fora, mano, eu acho que eu ia morrer aqui fora. Eu tava sem. Não, veja bem. Eu tava sem jaqueta, porque eu tava só indo pra casa do meu pai voltando, então eu nem me agasalhei muito. Não, tu temia morrer de frio, certeza. E tava menos 10 graus, velho. Então, o que que eu... Nossa. Não tem nem como entrar no saguão do prédio, porque precisa abrir a porta, tá ligado? A porta trancada. Então, eu fico pensando, se eu trancasse a minha chave e meu celular dentro desse carro, sem exagero, é possível que eu... Não tem nada aqui perto que eu pudesse ir, entendeu? Tipo, a coisa mais perto que tem aqui perto... Tipo, tem um shopping aqui perto, mas é perto assim, perto de carro, mas pra andar é uma caminhada. Você andar essa caminhada inteira só de camiseta num clima de menos 10 graus, eu podia ter morrido, mano. Já pensou? Já, vou trancar, mano, o toma carro. Cuidado aí, caralho, vai se matar sozinho. Tá louco, a morte, mano. Mais imbecil. Não podia nem twittar, fazer o live tweet da minha morte, porque o celular tava no carro. Ah, mano, eu no desespero eu ia ter que pegar uma pedra e quebrar a janela do carro, né? Não tem... Sim, é, ia morrer, né, cara? Hipoteticamente, acontecer, você ia fazer alguma coisa. Ia morrer em $50, uns $200 pra consertar a janela. Mas voltamos aqui, mano. Mano, temos que ficar no foco aqui, mano. Entrevista ao G1 na manhã dessa quarta-feira. A avó da jovem, Maria de Lourdes Andrade Santos, disse que não acreditou. Nome de vó sempre, né, Maria de Lourdes? Nome de vó foda. É, porque os nomes que eram mais comuns naquela época, né, mano? Maria de Lourdes. Sim. É o nome de vó do caralho. Disse que acreditou, é o nome da filha da Madonna. Porra, a dona Maria de Lourdes deve trabalhar com cheque até hoje pra pagar a galera. Ela mentiu. Aí ela disse que acreditou na versão da jovem, coisa de vó mesmo. Já que ela não costuma assumir e não teria motivos pra inventar um assalto. Ela mentiu, mas ela não é disso. Nunca nos deu motivos pra não acreditar em algo que ela nos disse. Pedimos desculpa a todos que se preocuparam com ela. Falou a avó tentou passar o pano, né? Sim. Mas eu entendo, cara. Se você tem alguém que é o seu brother, que é a sua família, sempre foi um cara de gente boa, aí por causa de uma situação ele se meteu na presepada, você vai falar isso mesmo. De acordo com as informações da polícia, a história inventada por Liliane pode representar uma falsa comunicação de crime. Pode não, é, que é considerada infração. Por esse motivo, a jovem pode ser responsabilizada no artigo 340 do Código Penal. Ainda segundo a polícia, por inventar a história, ela está sujeita a uma pena de até 6 meses de detenção. Caralho! Caralho, 18 aninhos, imagina. Nossa senhora. Foi presa. Aí eu vou comentar, olha lá. Paulo Figueiredo. Fogo morra acima, água morra abaixo e... Aí, ponto. Ninguém segura. É, amigo. Aí o torcedor fanático, ele falou aqui, ó. Ontem falei na matéria que ela falou que foi assaltada. Daqui a 9 meses você vê o resultado do, entre aspas, assalto. Foi muito criticado e negativado. Podem vir se desculpar aqui que eu aceito. Vamos ver lá o link. Aí, você tem, falou mesmo. Aí tem os 900 likes. Os brasileiros é foda, vamos, né? Vamos ver. Carregar. Cadê? Procurei. Agora vou ter que... Cadê? Não, e tem um monte de gente comentando lá que era. Que tava. Olha lá, peraí, cadê? Eu quero ver o torcedor, quero ver o torcedor. Caralho, realmente é verdade. Tem uma galera nos comentários falando, porra, e não é que a galera tava certa? Daí tem um comentário do Walter White. Ai, caralho, isso é sensacional. André Melo, realmente tava com cara de louro. Lorota é uma boa palavra, né, mano? É muito bom, mano. O Bereba comentou: alguém tem um contato da mina? Estou querendo, entre aspas, sumir com ela por algumas horas, caralho. Esse cara também. Caralho. Diz, a última notícia, finalmente, foi uma menina. A notícia é enviada pelo Wellington Buzulo, @ Tom Buzulo, seja lá o que isso significa. Espero que seja o sobrenome dele, que aí não é tão bizarro. Foi diretamente do Tocantins, essa terra que também já teve notícias bizarras aqui anteriormente. Mulher faz 4 festas de aniversário, mas nenhum convidado aparece. Puta merda, mano. Vamos ver o motivo disso. A entrada da festa custava 3 quilos de alimentos para futura ação beneficente. Ao todo, as festas foram nos dias 25, 26, 27 e 28. Receberam apenas 3 famílias. Caralho, seu analfabeto, beneficente. O que eu falei? Beneficente. Como é? Beneficente. O que eu falei? Uma microempreendedora moradora de Gurupi, região do sul de Tocantins, resolveu fazer uma festa de aniversário ao completar 30 anos, no último sábado, dia 25. Mas a comemoração acabou se estendendo por 4 dias. O curioso é que, mesmo esperando centenas de pessoas nos 4 dias, apenas 3 famílias compareceram em uma das noites. Para não estragar os alimentos, a mulher doou tudo para o hospital. Ah! Aí ela comentou, olha, caralho, todas as notícias hoje estão interligadas. Ela foi e comentou, Deus quis assim. Deus quis que a galera não fosse prestigiar o aniversário dela. A aniversariante Cariane Reis conta que sempre sonhou em ter uma festa. Já que quando era... Caralho, que história triste, mano. Já que quando era criança, não teve por falta de condições financeiras. Minha mãe cantava parabéns, mas nunca teve a comemoração. Porra, mano, me agite zoando aí, coitado. O objetivo era arrecadar alimentos para depois... Caralho, tô me ligando aqui, eu vou ter depois. O objetivo era arrecadar alimentos para depois realizar uma festa beneficente para crianças carentes da cidade. Ó, ela tinha uma causa nobre, além de comer o próprio aniversário. Coitada. Para isso, a entrada custava 3 quilos de alimentos não perecíveis. Nem é tanto, mano, 3 quilos de boa. Foi montado... Um saco de arroz, um saco de feijão e o quê? Não, um saco de arroz grande já tem 5 quilos, cara. Acho que ela aceitava. Mas aí vai todo mundo fazer arroz pra porra do negócio? Até aí faz um monte de risoto, sei lá. Foi montada uma grande estrutura na chácara onde mora e feitas divulgações nas rádios locais, caralho, mano. E redes sociais ainda. Mas os convidados não compareceram. Sem sucesso, a mulher resolveu realizar o aniversário na noite seguinte. Porra, é muito foda, porque assim, como é que ela criou? Caralho, eu vou fazer um mega evento, vai ser um final de semana pro aniversário. Ninguém, ela não vai tentar de novo. Sim, ela, porra. Conta, a galera tava estudando, tem uma outra festa aí, então. Sei lá. Caralho, ela tentou por 4 dias até admitir a derrota, mano. Tá porra! Sem sucesso, a mulher resolveu realizar o aniversário na noite seguinte, domingo 26. A cozinheira preparou um cardápio variado para servir os supostos convidados. E não muito diferente da primeira noite, apenas a família do auxiliar de cozinha que ajudou esteve presente. Mano, imagina a tiazona lá cozinhando, aí tipo das 8, 9 horas não aparece ninguém, tá ligado? Ela liga pros familiares e fala, ó, cola aqui que tem comida pra caralho. Mas olha só, no resto da notícia fica um pouco mais claro por que pode ter tido tanto pouca gente. Porque tava rolando carnaval nessa época, né? Sim, foi, né? 25 a 28, né? Recente, é, fevereiro. Foi mal planejamento isso aí. Foi mal planejada pra caralho a festa da tia. Aí, sem sucesso, beleza. Desanimada, mas ainda com esperança, Cariane fez a terceira tentativa. Na segunda, mano, na moral, domingo e segunda lá é dia de fazer festa, Cariane? Porra. Claro que não. Essa porra já não funcionou no sábado, cara. Diferente da primeira e segunda noite de festa, entre aspas. Eu quero saber qual foi a batata que ela usou pra tirar essas fotos, porque puta que pariu. Rapaz, os puta Nokia, né, mano? As fotos quadradas, tudo bonito. As fotos vieram diretamente de 2004, mano. Os primeiros celulares flip com câmera, só pode. Sim. Na segunda-feira, diferente da primeira e segunda noite, de festa, entre aspas, a mulher não recebeu ninguém. O cardápio da noite era sanduíches naturais e caldos de diversos sabores. Ó, ela já viu que fazer comida não adiantava muito, ela mandou um sanduíche natural. Ela foi mudando o cardápio. Pelo menos dá pra comer no outro dia pra tomar um café. É que ela tava na esperança que, o pessoal não veio é porque eles não gostaram do feijoada, domingo à noite, acho que não é uma boa. Eu estava muito cansado porque me empenhei muito em todos esses dias e não fui vender. Fui no hospital e doei mais 60 potes de caldo, conta, porra, pelo menos ela tá fazendo uma boa ação. Cara, agora você imagina, tá, a gente aqui, ó, tô, sei lá, a gente tava gravando um podcast, jogando no PS4, fazendo alguma coisa, e essa mina lá fazendo a comida pra festona que ela ia dar e, puta, mano, enquanto a gente tava aqui tranquilo com a vida, se divertindo, essa mina tava tentando pra uma série de decepções. A aniversariante não parou. Não, me admira, ela tá persistente até agora não ter se matado. A aniversariante não parou por aí, como ainda não havia oficializado a passagem dos anos com a canção dos parabéns. Pô, desculpa, sensacional. Cada dia que passava, ela inventava desculpa. Não, é porque hoje teve carnaval. Não, é porque ontem o cardápio não era legal. Não, a gente pode fazer mais uma porque não rolou parabéns pra você ainda. Então, tecnicamente, eu ainda tenho 24 anos. Sim, ela tinha que. Mano, pega uma galera na rua qualquer, tá? Fala, gente, faz uma rodinha aqui, canta parabéns pra mim, pelo amor de Deus, pra eu sair desse looping de festa maldita. Aí, como ela não tinha cantado parabéns ainda, decidi organizar o aniversário pela última vez. Nesse dia eu fiquei esperta e chamei alguns sobrinhos. O que? Eu não queria cantar parabéns sozinha. Mas peraí, tá subentendido que nos anteriores ela não tinha convidado sobrinhos, é isso então? Mano, eu acho, não sei. Acho que ela chamou uma galera, aí. Tipo, você conhece vários núcleos de pessoas, não conhece? Sim, tem sim. Tem seus isso. amigos, tem os amigos da Beba, sabe? Tem os amigos do trampo, tem os amigos não sei da onde. E aí você vai chamando, tá ligado? Acho que ela fez isso. Mas que tá entendendo. Não tá claro nesse. Aliás, tá subentendido nisso aí que ela não havia convidado os sobrinhos inicialmente. É, pelo jeito sim. Aí continua aqui, ó. Eu não queria cantar parabéns sozinhas. Duas pessoas que. Agora, sabe, desculpa te bem, mas eu tenho que imaginar que esses sobrinhos são os filhos da puta do caralho, porque ela fez a primeira festa que apareceu. Ela fez a segunda. Mesmo ela anunciando no rádio, mano, no rádio. Aí na terceira que ela resolveu convidar os sobrinhos, que merda. Essa já era a quarta, essa já era a quarta tentativa. Ou seja, 3 festas e ela não convidou os sobrinhos. Aí na última. Caralho, mano. Ó, duas pessoas que viram que nada estava dando certo perguntaram meu endereço e às 23 horas e vieram. Nesse dia eu pensei que as pessoas iam se sensibilizar, segundo o Cariani. Os alimentos desse dia só seriam preparados quando os convidados chegassem. Caralho, ela ficou muito esparta. Ela, hoje ninguém vai me enganar. Hoje a galera do hospital não vai comer minha comida. Sem sucesso nas arrecadações, com o objetivo de ajudar pessoas carentes, Cariani resolveu bater nas portas das casas, além de visitar o comércio e açougue em busca de doações. Pô, essa menina, ela é um espírito de luz, mano. Vamos achar ela no Facebook e mandar parabéns. A ação beneficente começou na manhã desta quarta-feira, dia 1º, no centro da cidade. As crianças carentes devem ganhar brinquedos e alimentos, além de brincadeiras que devem se estender por todo o dia. Não vou fazer só aqui em Guru. Mano, ela usou o aniversário, ela queria tentar fazer uma ação junto com o aniversário dela, porém, mesmo não dando certo o aniversário dela, ela continuou querendo fazer ação. Isso é muito mandou maneiro. Mandou bem. Sim, ela podia falar, foda-se essa merda, ninguém gosta de mim mesmo, não tô aguentando, só tô pedindo parabéns, tô pedindo muito. Só que tem um problema. Leu o último parágrafo aí. O sonho acabou. Questionado sobre a quantidade de festas de aniversário, a mulher conta que nunca mais vai fazer aniversário. Do meu bolso, nunca mais. Eu sempre tive esse... Ela não vai fazer mais aniversário. Já era. Ela vai estacionar em... Quantos anos ela fez aí? Já era. Sei lá, não diz, mas eu vou chutar aqui 25. Eu sempre tive esse sonho desde criança, mas as pessoas não vieram mesmo sendo por uma causa social. Mano, não deve... Será que a gente não acha ela no Facebook, cara? Gurupi, vamos procurar. Cariane Reis Gurupi. Ah, esse nome aí deve ser achar fácil, cara. No Facebook. Mano, eu vou dar parabéns pra ela todo ano agora. Vou deixar anotado. Na agenda. É. Pô, aí tem as fotinhas, mano, de todos os dias de festa, ó. Tem ela no caralho, tem ela no SoundCloud aí, mano. Olha, olha aí, a foto dela. Manda ela ouvir a gente. Eu quero no Facebook. Eu vou falar, ô, carinha, tudo bem? Queria te mandar um parabéns. Achei atrasado. Que... Aqui, achei já. Aí, Facebook, tem achou o Facebook? Caralho, já sim. E a foto é justamente uma mesa de comida. A gente pode ser processado se pôr o link dela no Facebook? No post? A gente não tá fazendo de má fé, né? A gente tá fazendo pra galera ir lá e... Ela mesma, ó. Tá aqui a... Manda o link, cara! Eu quero dar parabéns pra ela. Caralho, tem as fotos do aniversário. Tem... Ela tem um espírito realmente de luz, como você falou. Ela tá aqui chamando a galera pra fazer doações. Manda o link! Aí, ó. Tem que link, Ah, tá, achei. Aqui. Demorou, achei. Delícias Casita. Mano, essas fotos 4x3 é ela mesmo. Mensagem. Olá, Cariane. O que falar dessa pessoa que mal conheço e já considero pacas? Fez aniversário atrasado. Que nem conheço. Pacas. Fala, Cariane. Vamos pôr o print das mensagens e incentivar os ouvintes a fazer o mesmo. Não te conheço, mas queria muito te desejar feliz aniversário. Parabéns, atrasado. Parabéns. Epa, parabéns. Mandei sem querer. Tanto pela data quanto pela sua ação de caridade. A música é muito bonita, um grande abraço. Tá aí. Espero que ninguém... não caia no outros lá. Ah, ela deve ler, quando o pessoal não tem muita notícia, muita mensagem, eles sempre encontram. Links comentados. Vamos botar aqui, ó. Deseje um feliz. Será que vai encher o saco dela? Se muita gente olha. Não, mano, ela vai ficar feliz. Ela fez quatro dias, mano. Aí, se essa mina reclamar que estamos dando parabéns pra ela, mano. Não, se ela reclamar, eu tiro na hora, não tem problema. É. A gente tá fazendo isso na fé, entendeu? Eu tô fazendo pra realmente um dia ela acordar lá e um monte de gente dando links comentários. Eu mandei a foto aí no Skype, ó, da minha mensagem. Mano, quatro festas, cara. Botei lá no post. Links comentados. Desejo um feliz aniversário pra Cariane. A coitada fez quatro festas e só o que queria era alguém a parabenizando. Tá lá. Se ela estiver ouvindo esse podcast, né? Porque eu imagino que alguém vai dar o link pra ela. O pessoal, obviamente, não vai escolher a mina, pelo amor de Deus. Se alguém tiver. Se der alguma treta, eu tiro isso na hora, obviamente. Mas não, tá aí. Aqui, ó, ainda existe salvação na humanidade. Ó. Os comentários aqui são só a gente dando parabéns pra ela, elogiando e tal. Claro, mano, a mina só queria uma festa pra ela mesmo. Ninguém tá gastando dinheiro com ela, ela mesmo tá fazendo a parada e é pra uma boa causa e os caras não apareceram, talvez por causa da questão da data, né, do carnaval e tal. Ó, o Zé Menêncio faz uma crítica social foda aqui, ó. Isso prova quanto são falsas essas amizades de Facebook. Provavelmente no Face ela tem milhões de amigos alegres e amáveis, em plenas felicidades, só que não. É, acontece isso mesmo, mano. Amigo de mídia social. Amigo de cu é rola. Easy, essa foi a última notícia. Um clima meio triste. Caraca. Porém, ainda temos como fala? Fé na humanidade. Graças a Cariane. Um abraço, Cariane. Um beijo no coração. Olha lá, entrou no Facebook, já viu as mensagens. Putaria comendo. E que é isso? Michael Douglas. Gente, é isso aí. Onde que você pode encontrar o nosso podcast, Evandro? No glorioso blog / site Hoje é um Bom Dia, do nosso amigo Israel, que é hbdia.com/podcast. Isso mesmo. Você sempre fala com dúvida, né? É, eu fico pensando se é podcasts ou podcast. Toda vez eu dou uma paradinha pra lembrar. Toda vez, eu consigo. E normalmente nesse meu tempo eu tô abrindo o site pra conferir, tá ligado? Porque, sei lá, vai que tem outro podcast. O outro que você tinha do fórum lá antigo, você posta ali. Ah, sim, o HB Podcast. É HBcast, exatamente. E além disso, para manter o nosso glorioso MPB no ar por muitos e muitos tempos, fazendo vários aniversários onde as pessoas dão parabéns, Izzy. Exatamente. O que a turma pode fazer? Você pode chegar ali no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil e contribuir com qualquer quantia que você tiver aí. Pra que isso aqui se torne um trabalho. Cara, a gente já falou isso várias vezes, mas é importante mencionar porque é a pura verdade, é a maior verdade que eu já falei na minha vida. Se não fosse o Padrim. .com.br/ o melhor podcast do Brasil, o MPB não existia mais. Inclusive hoje, a gente recebeu o pagamento do mês passado, na data de gravação deste programa, e você pode notar que talvez a gente esteja mais empolgado do que o normal. Tá um pouco mais empolgado, por que será? Porque talvez a galera tá pagando os boletos agora. Um cast maior, uma hora e pouco já. Isso, olha aí. O post tá sendo feito na hora, não vai faltar talvez, nenhum talvez livro. A gente é os puta mercenário? Pode ser. Não, mano, mas porque assim, falando sério, quando a parada vira trabalho, tipo, se hoje é semana, eu tô mega, como minha mulher não tá aqui em casa, eu tô focando em várias coisas que eu preciso fazer, né? Vídeo, post, o caralho, né? E aí eu tava pensando assim, porra, podcast, ainda tem que adicionar mais isso que eu tenho que fazer. Se não fosse o Padrim, fala assim, ah, o MPB... Não, ontem, vamos abrir um off aqui. Ontem a gente gravou o 99, né? Aí o Izzy, depois, ao término da gravação do 99, o Izzy vira pra mim e fala, aê, temos que gravar o MPB hoje, beleza? Aí eu falei, beleza, só chamar, chama aí quando você estiver livre. Aí, pergunto pra vocês, amigos ouvintes. Vocês acham que ele chamou? Pois é, mano. Eu tava correndo. Passou o dia inteiro e foda-se. Pois é, mano. Eu tava na casa, como eu te falei. Fui na casa do meu pai, que fazia um tempo que eu não via a família e tal. Tem todas as coisas que você tem que fazer durante o dia a dia. Que se colocam mais uma coisa pra você fazer que dá trabalho e não tem retorno nenhum, você abandona rápido, entendeu? Tem vários projetos. Sim, a galera já entendeu a importância do padrinho, eu acho. Essa projeto de internet, se não rende, ele morre. Não tem outra alternativa. Então, muito obrigado a todo mundo que contribui. O pessoal que não pode contribuir, mas compartilha, chama os amigos, recomenda pra galera. Isso também ajuda pra caralho. A gente tá tentando aumentar o número de downloads do podcast. Então, a gente conta com você pra compartilhar. Porra, o Wizzy vai botar no site dele, ó, caralho. Imagina se o Wizzy fosse dono do YouTube. Ele vai botar no canal dele do YouTube as animações que a gente fez com as historinhas do MPB aqui. Essas animações são ótimas pra você mandar pros amiguinhos e divulgar o podcast, fazer com que ele comece a ouvir. E além de tudo isso, você que ajuda no Padrim, mantém essa bagaça no ar, a gente tem uma novidade, que é o quê? Um amigo nosso, que também é Padrim, que também é patrão lá do 99 Vidas, Ricardo Barbosa, tem contatos numa tal empresa de joguinhos chamada Blizzard. Opa! E ele conseguiu, senhor Israel, uma key de outro joguinho que também que a gente tá jogando pouco, chamado Overwatch. Talvez a turma já tenha ouvido falar. Um jogo pouco divertido. E o que vai acontecer? A gente vai sortear isso aqui pros padrinhos do MPB. Olha aí, rapaz. Pois é, chegamos. Acabou a época de só ficar mendigando aqui. Vamos dar brindes. Alguma coisa de volta. Devolver algo à comunidade. Sim, a gente fez esse mesmo sorteio lá no 99 recentemente. Foi maneiro. E como que vai funcionar? A gente, daqui duas semanas, tá bom, né? Dia, sei lá. Não, daqui duas semanas. Vai passar esse cast no próximo. A gente vai sortear dentre os padrinhos que estejam ativos lá no site, porque a gente já falou também, tem essa. Tem muito caloteiro safado sem vergonha, que coloca lá que vai ajudar e não paga o boleto. Dentre a galera que tá ativa e não tá inadimplente, não tá na lista negra, a gente vai sortear pelo random.org lá. E a pessoa vai escolher pra qual console ele quer, ou se ele quiser de PCção da massa Master Race, ele fala e a gente envia uma key do jogo pra ele. Olha que beleza. E aí, diante desse sorteio, o que eu falei pro Izzy? A gente vai estar junto de novo em abril, no evento no Rio de Janeiro. Aí eu falei, Izzy, você não tem outras coisas aí que você não use mais pra gente sortear para os padrinhos também? E ele vai ver se ele não tem coisinhas lá tecnológicas, gadgets, que ele não usa mais pra gente sortear. Então a nossa ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente faça algum sorteiozinho entre os padrinhos lindos do coração, os melhores padrinhos do Brasil. É isso aí, você é foda. Exato, acabou. Estou até sem voz. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau!